parar, pensar numa razão. Porque Deus olhou do céu e viu meu coração. O que será que ele amou a minha vida assim? A ponto de mandar seu filho pra morrer por mim. Eu que já fui num passado não muito distante, ladrão marginal, viciado, traficante. Mesmo assim, ele insistiu no resgate do meu ser. Minha vida tem muito valor, agora eu posso ver. Seu filho Jesus um dia me alcançou, e tudo que não era bom ele transformou. Aprendi a ter fé, aprendi a confiar, que um dia ele vai voltar pra me buscar. O preço já foi pago, eu não devo nada. Tô liberado pra uma nova jornada. Deixar de lado uma vida de euforia pra viver com Jesus a verdadeira alegria. Um dia Deus me amou, mostrou que a minha vida tem valor. Mandou seu próprio filho pra morrer por mim. Oh. E esse mesmo amor fazer. Me diz aí então, como é que vai ser, quando tiver que prestar conta dos seus atos, no juízo final, encarar os fatos, de uma vida vivida de qualquer jeito, só porque alguém te falou que ninguém é perfeito, um vazio a mais ou a menos não faz diferença, foi isso que você aprendeu na sua adolescência, distante de Deus, longe da eternidade, caminhando pra mediocridade. O pecado agora fez mais um refém. Você virou as costas pra quem quis o seu bem. Mas não tem que ser assim, desse jeito. Pra tudo nessa vida tem um jeito. A mão que tá estendida na sua direção é Jesus querendo a sua salvação. Não vou chorar.